Ana Maria entristecia de hora para hora. Qual a açucena de cor morena que o sol descora, viu embarcar a linda moça, o seu amado, que feito expedicionário partiu levando-a no olhar, vestidinho de soldado para além do mar. Um fardamento todo cinzento e uma espingarda, ia bonito o soldadito naquela farda. Ana Maria, ao vê-lo pôs-se a chorar, fica sabendo, pequena, que o teu noivo militar, e se morrer pela pátria, é para te salvar. Ana Maria, quem tal diria, parece agora outra moçolha, já é papolha que o sol namora. E tem razão, pois quem defende Portugal, vestidinho de soldado, com uma espingarda na mão, defende o torrão natal de qualquer traição. Ana Maria, ao vê-lo pôs-se a chorar, fica sabendo, pequena, que o teu noivo militar, e se morrer pela pátria, é para te salvar.